2-0-9-6-1-2-4-1-5-5-1-7-5. Gol no 628, serviço radar encerrado, prossiga com ponto seguro em 120, décimo 9. Boa noite, eu sou 8054, para a identificação, vigilância radar. Autorizado 330, plano 3322. Bonjour, Hotel Three Zero Eight. Just arranging to stay until you get ready for the reception to be dislodged. Três encontros, liga. Aguarde, 3-3-4. Gol 1080, chame Recife, 126, decimal 85, secundária 12545. Perto de Brasília, o Antifact, Brunner District. Position Corner, Kilo, Oscar Romeo, Alfa November. Turkish 1-5, can't catch now, assist center, 1-2-6.85, secondary 1-2-5.45. Turkish 1-5, assist center. Recife. Dan 3358 Recife. Dan 3358 Recife, 1285, secundária 125, décimo ao 4.